Me sinto uma criança perto de você. Mas mendigo tem malícia, não vou te negar. Me leva nos teus braços pra onde quiser. Sou chave de cadeia, pode apostar. Me entrego de bandeja toda pra você. Sou órfã e que tal você me adotar? Tenho certeza que não vai me abandonar. Sou tua neném, corta a mão. Sou tua neném, corta a mão. Nina, nina, neném. Se não vou, quero ser tua neném. Beija dos pés. Nina, nina, nenê. Sou toda sua, me dá banho, me perfuma com carinho, senão vou chorar. Certo.